A paz da luz divina esteja com todos vós. Que essa paz de luz divina inunde todos os seus corações de amor e muita luz. Eu sou a luz. Eu sou o amor. Eu sou a paz. Eu sou um com Deus. Ora, meus irmãos, de nós caminharmos na trilha do perdão. Caminhamos agora na trilha do perdão, na trilha do amor, da sabedoria e da paz. Eu sou a justiça. Eu sou a prosperidade. Eu sou a luz. Eu sou o amor. Eu sou a serenidade. Nós somos um. Eu sou você, você sou eu. Sejam o amor. Perdoem. Perdoe agora para alçar voos altos. Ame, seja perseverante na luz. Que a chama violeta do amor esteja nos seus corações. A chama da renovação. A chama da paz. A chama da evolução espiritual. Nós somos um. Vamos nos unir. Hora da trilha e da jornada da paz. Sejam a paz. Eu sou um contigo. Recebam a força divina do Eu Sou nos seus corações. Recebam a força divina do Eu Sou no seu espírito. Recebam a força divina do Eu Sou com o amor que brilha em ti, em mim e no Pai. Nós somos um. Eu sou a misericórdia. Eu sou a sabedoria plena. Diga isto e tome posse. Eu sou a luz que vai curar o irmão que veredou pelo caminho das trevas e se equivocou, e nós traremos ele de volta para a luz. Com amor. Eu sou a máquina operante da fraternidade. Eu sou a luz. Somos irmãos em Deus, amigos em Deus. Eu sou o perdão. Eu sou a paz. A minha vinda hoje é para uma mensagem curta, porque é a primeira vez que eu estou canalizando com este irmão e eu preciso ainda prepará-lo mais. Mas chegará o momento em que nós falaremos mais tempo. Chegou a hora. Chegou a hora de trabalharmos juntos, em prol do amor, da fraternidade e da paz. Eu sou um em todos nós. Tu és Deus vivo, todos vós. Tu és a manifestação do Deus vivo na Terra. Seja o pensamento dele, o sentimento dele e a voz dele na Terra. Seja a luz por onde tu passa. Que o raio violeta do amor, da paz, da harmonia e da perseverança esteja nos seus corações. Graça, paz, luz e amor. Fiquem com Deus.